Jesus já vem, o grande Salvador, o bem-amado desses corações, dos grandes mortos, estas multidões, Jesus. Jesus já vem e ao mesmo tempo nós, os que no mundo vivos ele achar, já transformados, vamos a cantar o seu louvor. Jesus já vem, ó perfeição de amor, pois para sempre andar com ele em luz, quer ter a igreja que na sua cruz já Jesus já vem, que bênção em irmos ver a quem por nós a morte aqui sofreu e a interceder por nós compareceu.